que apaixona. Ela é uma acompanhante e eu sou mais um cliente. Mas acho que tá rolando algo entre a gente. A gente faz amor e no final ela não quer mais meu dinheiro. Eu tô gostando dela, acho que ela sente o mesmo. Voz que apaixona.